Vamos agora, como Portugal lidera o consumo de vinho no mundo, e quem sabe talvez na Europa também, e temos aqui alguns dignos representantes do nosso país. Vamos começar aí com uma série de borrachões. Saem dois borrachões aí de um tasco junto à estação de Baladares. Em vez de irem pela estrada, encornar foram por carreiros de comboio, os dois agarrados. Quando diz um: foda-se, olha lá, estas escadas têm degraus como ao caralho, hã? Olha, a mim não é as escadas que me estão a foder. Então, o que é, caralho? A mim o que me está a foder é este corrimão, que é baixo, foda-se.